Sérgio, nas horas da Rádio Comercial, é a edição de quarta a acompanhar-vos até às três. Sons da abertura, Bruce Springsteen, o novo We Shall Overcome, o projeto de Siga Sessions, Pay Me Your My Money Down, Soggy Bottom Boys. Assim vão as iniciais da edição de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial, com António Sérgio nas horas, Soggy Bottom Boys, antes Bruce Springsteen, Billy Bragg, The Saturday Boy. First day I met her, that

before the devil wakes and I wake up before the angels take all my secrets untold, all my motives unclear, hanging down in the fire. Watch 'em fly, watch 'em all flying low, out above the floodplain, just above the dirt road. They were hungry as winter, hungry as us, not afraid to be flying, not afraid to be lost. Os primeiros títulos em oferta da Watimus, aproveitando redescobertas, caso de Deloitte, Will Stay On, os Walkabouts em Devil's Road e Diesel Park West com esta entrega, se não notável, pelo menos surpreendente, do velho original dos Beach Boys, God Only Knows. So sure about it, God only knows what I

Blue é o velho single, primeiro a sair do álbum novo do Escaléxico de genérico Garden Room, de Richard Ashcroft. Break the Night with Color. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Galáxico com Bisbee Blue, Richard Ashcroft, o primeiro single do seu novo álbum Keys to the World, também David Bowie, mas este em recordação para Thursday's Child do álbum Hours. É a comercial convosco, as horas de António Sérgio.

can't believe it. Sneaky, sniffing super sulfates. Keeps your ears and monkeys turning into everybody honking. Acid, good upon the monkey pole. Snappy cable meters. Appears to make it all broken. Stops you screaming. Living, far anxiety, drinking. Is our society guessing? Esta foi a recordação para os Blur do álbum Think Tank, últimos ótimos da primeira hora de hoje, com os Kaiser Chiefs e, para variar, de Oh My God, Caroline. Yes.

me. So you better have some fun. No matter what you do, nothing compared. Nothing compared to you. All the flowers that you planted in the backyard all died when you went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it a try. Nothing compared. Nothing compared to you. Primeira de 3 horas na Rádio Comercial, Jimmy Scott, Nothing Compares to You, Rod Wyatt, Shipbuilding. Até já. Is it worth it? A new winter coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said that they're going to take me to task. Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed in the result of their shipbuilding. With all the diving.

Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back. Primeiras soltas com Walk Away para os Franz Ferdinand D. Também My Morning Jacket do álbum Z ou Z, se preferirem. Off the Racket. Soltas, faltam-nos referir, na noite da comercial. Do something else.

us create love and hope. And drug abuse is not a crime. Each of us was once strung out on several drugs. Tonight, I can report to you that former President Bush smoked marijuana regularly. And there's one more thing. Nancy and I are hooked on heroin. Dentro Rádio Comercial, as horas de António Sérgio, Black Grape com Get Higher e também os Primal Scream, Star. Curiosamente, os dois títulos, neste caso, fazem também parte da banda sonora do filme The Jackal. Every brother is a star.

can't arrest me. Big fake crossover and shoot lefty. You look upset, you'll calm down. You look like cable guy, dumped off of your crown. I flow like smoke out of chimney. You'll never been me. You wanna rap with your picking in hip hop beat? Shataya, let me go out that the town of fight, yeah. Take the town of flame. Gonna stun and amaze. Ready to throw a praise. Make your face, shake your head, say, no, now check the check, but check it out. What's it all about? Noite da Rádio Comercial, António Sérgio nas horas, é a altura de viagem downtown, Beastie Boys. Downtown, horas de António Sérgio, noite dentro, Rádio Comercial, Beastie Boys, Solid Gold Hits. Hoje, check it out, no sleep till Brooklyn. Rádio Comercial. Eles

Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Sexta-feira à noite, é já madrugada de sábado, onde a Cristina Ferrão regressa com a Fala da Tribo. O convidado desta semana é o mentor do projeto O Erro. Daqui a pouco há tratamento com a viagem country, Johnny Cash outra vez, e para a introdução de nomes novos, este é bem popular para alguns de vocês, Graham Coxon. Chama-se What's He Got, faz parte do álbum solo de Graham Coxon, com um genérico bem longo, mas também curioso. Love Travels at Illegal Speeds. Uno, due, tre! Kick it!

friend no more. She dug a hole in the bottom of my soul. She is all and everything else is small. I'm gonna break my I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage. Rowboat, The One Rose, Rusty Cage. Títulos, neste caso, de inserção na colher de country para Best of Cash on American Recordings. Johnny Cash, através desta, aliás, de exemplos deste último e quinto CD de Cash Unearthed, a acompanhar-nos na colher e no tratamento colher de country. Sabe que barulho fazem as luzes? É este. Um dos muitos pontos altos deste concerto foi quando a banda tocou o novo Precious. It's a good band. Eu sou Ricardo Aruz Pereira, o conhecido humorista. É muito agradável. Eu vinha. Roubamos na comercial já. Barulho das Luzes. Barulho das Luzes. O magazine da comercial, apresentado por Diogo Veja. Tudo o que está a acontecer e que você não pode perder. Sábado, 10:30, na comercial. Rádio Comercial. São já os minutos finais de mais uma tripla hora de António Sérgio nas antenas da Comercial e nas horas, como convém, 9 minutos para as 3, aproveitando para retomar as recordações, neste caso com o Supreme Love Gods. Para já, Sold Out. Yeah.